tarde passei pra fumar um contigo. Tu já chegou com a cerveja, com um olhar de perigo. Caminhada minha mão nas tuas costas, me dá um beijo, eu sei que tu gosta. De repente foi a blusa e logo mais foi a saia. Desse jeito nosso corpo que toca, toca. Sente o fogo e a fumaça que queima nossa pele e faz parecer tudo isso até fofoca. Essa noite que persiste, tu bandido e eu crime. Nossas peles que se tocam, desse jeito não se soltam. Essa noite que persiste, tu bandido e eu crime. Nossas peles que se tocam, desse jeito não se soltam. Não se solta, já soltou. Sozinho foi no vão olhando a lua, esperando o sol, pensando foi no final. Porque a vida é quem limita. E no vazio tudo fica tão mais claro. E essa noite eu olhei e me senti. Nessa noite me senti. Essa noite que persiste, eu me sinto tão triste. Eu me sinto tão triste, eu me sinto tão triste. O mundo cai, precipício é caminho. Persiste, tão triste, tão triste. Entrei no espelho e não sei como sair do espelho. Pensei te ver primeiro, eu sei, merece inteiro. Quem sabe no futuro nós se trombe. Tô tentando a vida cante. Me sinto surdo, me sinto mudo. Sono nos toca, tô tentando. Sono nos toca, vou andando. Sono nos toca, vou tentando. Sono nos toca, vou andando. Quem sabe no futuro, quem sabe no futuro. Eu me sinto assim, eu me sinto tão. Eu me sinto tão triste, eu me sinto tão triste. Eu me sinto triste, persiste, persiste. Eu me sinto tão triste, eu me sinto tão triste, eu me sinto tão. É tudo um sonho, sonho bom. Quando acordar, silêncio.